força jovem da massa, a massa brasileira. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Garotos prisioneiros vivendo numa cela, ao lado da morte, passando noites terríveis, noites do cão. Violência, sangue frio, vivendo como animais. Eles saem às ruas pra convivência das drogas no seu dia a dia. O que fazer se a fome aperta, vai dando nó na barriga? A gente desespera, tendo que viver na miséria. A fome é negra, a fome é negra. Cada um por si, separados ou em grupo, saímos à procura de um alimento. Eu paro um carro e peço um trocado, e sou chamado de pivete ladrão. O 90 chamam a polícia, é o que eles fazem. A sociedade é culpada por não dar apoio aos menores nas ruas, aos menores nas ruas, aos menores nas ruas. Os menores estão vivendo, sofrendo, sofrendo a consequência, consequência. Os menores estão vivendo, sofrendo, sofrendo a sociedade. Olhem pra trás, olhem pra baixo, tente nos enxergar. Vejam nossas vidas, estão cheias de feridas. Nas noites vivemos a escuridão, dormindo em calçadas, debaixo de carro. A nossa lei na noite é se esconder para não ser morto. Os grilos cantam, não ouço barulho de nada, mas de repente vejo luzes estranhas, portas abertas. Um Opala negro, vários homens armados, veio cobrar uma dívida. Vai em cima de um irmão, deita logo safado, de pernas abertas no chão. Ouço disparo de calibres, alguém grita: pelo amor de Deus! E ouço mais um disparo, uma tristeza eterna vive no meu peito, de ver governo roubando, matando. E a gente sempre sai perdendo essa aposta errada, enquanto a gente sofre de fome e miséria. Mesmo eles ficam nesta velha palhaçada, os rappers tentam ajudar. Eu vejo vários irmãos que eram chamados de vagabundo, hoje tem estudo, trabalham por conta própria. Fico muito feliz e agradeço a Deus e a vocês que ajudaram, colaboraram para termos um mundo melhor. Espero que pense nisso com o coração. Precisamos dar as mãos, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Os menores estão vivendo, sofrendo. Estão vivendo, sofrendo, sofrendo a consequência, a consequência, sofrendo a consequência de uma vida pior. Ruim, teremos que roubar para poder sobreviver. Aqui fora é diferente, é tão fácil para você dizer e nos chamar de ladrão. Vem aqui pro submundo e me diga: frente a frente temos outra opção. Responda rápido, sem vacilar, de onde vem o ladrão? Me diga, se não consegue me responder, não me pergunte por quê. Não me chame de ladrão, porque quem corre do mundo das drogas, da violência, da polícia, vive mais um dia para poder correr de novo. Sou mano Duque do artigo 607, me diz aí, XMC. Pode crer, mano Duque, sou XMC. E a verdade, agora vou dizer: a nossa infância nunca teve educação na trajetória da vida. Nas ruas, o que fomos aprender? Fome, miséria mesmo, ladruagem, sacanagem da polícia, e o governo não faz nada. Fica nesta velha palhaçada de ver fome no Brasil, crianças abandonadas, traficante de drogas, tiroteios, confrontos com a polícia, prostituição de menores forçados. Aos 12, 13 anos de idade, a se prostituir por delinquentes safados que só querem ganhar dinheiro. Então vamos perguntar pra esse nosso governo o que irão fazer. Não fazem nada, cara, só em busca do dinheiro e poder, do maldito poder. Pode crer. Os menores estão vivendo, sofrendo. sofrendo. Os menores estão vivendo sofrendo, sofrendo a consequência. Os menores estão vivendo sofrendo. Sociedade.